aos olhos da fé vejo desenrolar de um drama cruel, cujo ator principal é o Filho de Deus em um triste papel. Eu o vejo em pé e por Pôncio Pilatos sendo interrogado, e ele sem reclamar, sem se maldizer, sofre tudo calado. Cálice tão cruel, mais amargo que um fel, deram a meu Jesus. Está sendo julgado, inocente ou culpado, querem vê-lo na cruz. Fabricaram a cruz e o fizeram levar, ele logo a tomou. Vejo um sirineu, cujo nome é Simão, que pra ele a levou. É a cruz mais pesada que alguém neste mundo já pôde conduzir. Ao ser chicoteado, seus gemidos de dor eu até posso ouvir. Lá no monte chegaram e na cruz o pregaram, ó que homens cruéis. Eu até posso ver seu sangue verter de suas mãos e dos pés. Crucificado ali entre dois malfeitores, eu contemplo Jesus. Com a fronte sangrando e o corpo sofrido, pendurado na cruz. Já está consumado aquilo que ele veio ao mundo fazer. Pela humanidade que vivia sem Deus, ele veio morrer. Cálice tão cruel, mais amargo que um fel, meu Jesus já provou. Sinto a terra tremer, vejo escurecer, meu Jesus expirou.